Esse tal de Denis, ele é muito safado. Ele solta a batidinha e a mina vem de lado. Parou, parou, calma aí, calma aí, calma aí. Bota a mão no joelhinho e vem no comando da minha voz, mulher. De lado, as menina vem de lado, as menina vem de lado, as menina vem de lado. Peraí, peraí, vai assim, ó, vai de lado, a menina vem de lado, a menina vem de lado, de lado, a menina vem de lado. Que maravilha, ó. Se tu não sabe dançar, não tem problema, vem com o Zack, Jerry, o Denis e vem na envolvência. Bota a mão no joelhinho e vem no comando da minha voz, mulher. De lado, as menina vem de lado, as menina vem de lado, as menina vem de lado. Solta o barulhinho pra elas, vai. Ó o beat movente, ó, vai. Sobe, Denis. Esse tal de Denis, ele é muito safado. Ele solta a batidinha e as mina vem de lado, de lado. Peraí, peraí, vai assim, ó, vai de lado, a menina vem de lado, a menina vem de lado, de lado, a menina vem de lado. Que maravilha, ó. De lado, as menina vem de lado, as menina vem de lado, as menina vem de lado, de lado, de lado. Cris da fonte do funk. E aí, Cris, fonte do funk. Com ele não tem caô. Pra mim tem umas pica danada. Os vídeos do YouTube é o pique, é o terror. É o Cris, da fonte do funk, da fonte do funk, da fonte do funk, da fonte do funk.